chapéu. Salve, salve. Quem gosta de samba? Quem gosta de samba? Quem gosta de samba? Aí, negrão. Quem gosta de samba? Quem gosta de samba? Quem gosta de samba? Aí, negrão. Salve, princesa Isabel, que Deus deu o céu pelo seu coração. Por libertar os negros, dando sossego a todo negrão. Comigo! Salve, princesa Isabel, que Deus deu o céu pelo seu coração. Por libertar os negros, dando sossego a todo negrão. O samba é bom, o samba é bom demais. Eu sou brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro. Diz, eu sou brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro. De samba, aí negrão. Quem gosta de samba? Quem gosta de samba? Quem gosta de samba? Aí negrão. Salve princesa Isabel, que Deus deu o céu pelo seu coração. Por libertar os negros, dando sossego a todo negrão. Comigo. Salve princesa Isabel, que Deus deu o céu pelo seu coração. Por libertar os negros, dando sossego a todo negrão. Deixa comigo. O samba é bom, o samba é bom demais. O samba é bom, o samba é bom demais. Eu sou brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro. Eu sou brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro. Diz. Sou brasileiro. Eu sou brasileiro.